reacciona ali, não tem? Para o procedimento de acionamento, posição 07-2090. E zero, função 07, vamos ver se vai iniciar. Pois não, favorizado, o tráfego da Avenida 70 da Guarda está livre, extremidade 3.0. Toma na tarde, 3.0. No 53, são os 22, direito no 219. 3517, cópia. Brasília 380, rota de 17 da coluna 0, curva direita, subida pó, elefa, aerovia. 5544, transponder, controle 120.8, o 3517. Prossiga via Alfa, táxi lento, uma reta do IED. Alfa, táxi lento, vai mais 10 da GDF, está 3153. Falou, bom dia, o Gol 16402. Está pronto para a Copa Recife, 3-5-10. Eu estava 3-9-0, você tem o coordenador 3-5? Ah, 3-9-0. Autorizado. Tomador Recife, 3-9-0, rota pelo esse posto, decola no 0, com pela esquerda, fita da Fuca, Gama. Transição Caju, 5541 no transponder, controle 20.8. 390, está autorizado, decola com curva esquerda, saída Fuca, Jamo, transição Caju, 5541 no transponder 208, controle, ou no... tem patrão. Correto, tem condição de busca na minha conta 2. Não, tem patrão. Contra o 9, para entrar para o companheiro, contra o 7 e um puxa. Padrão, mandio, está 3171, decolado, passa 2000. Mandio, está 3171, no contato radar, suba no vídeo 360, vou lisa. Da Soledo, 360, está aprovado, 3171. Alô, o Gol 607 está ciente da informação, prepara autorização Guarulhos? Sim, prepara a subida da EL 607, no meu cobra 360, já aprovado. Tá, é o 360, obrigado. Salvador, o Gol 9087, ciente da informação Índia, autorização Fortaleza. 02 Copa, aguardando a subida MOM 19087, só um minuto. Ok, vai aguardar. Gol 9087. Para o táxi, dá 3290, nosso dia 25, 29, 23 horas, 50, tal, falta. É, 3290, táxi aprovado, ideal, até o ponto de esperada 10, lá torre 1 no 8.95. O ajuste 108, podia só repetir os dados novamente, por favor? Não foi de prazer. É, eu tenho 129, eu tenho 3350, mas está ótimo. Só confirmando a torre 18, qual? 3895, 198.95. Obrigado. Comente, meu irmão. O 3153, após a companhia ingressa, vai até o 9 depois. Após a passagem de tráfego da companhia ingressa, prossegue para o 09. Por favor, do M5891 na 2, transformação índia para cópia. Salvador, Web 58, mais um. Curitiba, número 3, cópia, só um minuto, Web, prepare a subida, ela é Arbor. Subida Arbor, 3, Web 50, na guarda. Oito nove sete, para autorização, chame de 1219. Azul 4069, decola o Zuno 1, chame controle no 208, bom voo. 1208, foi chamado, muito obrigado, bom fim de semana, Azul 4069. Leda. 360, direto Leda, Azul 4069. Afirmativa, da Elf. Guarulhos 360, volta com o plano, Bridger, pedido no meio, para você, o Luz, decola no zero com você lá, direita, sua fila da Elida, corrida Voa Bridge, ao intercepto da aerovia, até com ponto. 5542, o transponder, controle 20.8. Autorizado, 360, conforme rota do plano, a pedido 1-0 para Guarulhos, decola da Elida. Curva direita, 542, transponder 208, o controle, voo 607. Telefone pronto para o posicionar. Para o posicionar, voo 607. Três 890, a linha decola cabeceira 10, o vento 130 graus, 119. Salvador Curitiba, 360, contato 021. E após sair com o plano plano, decola no zero, curva direita, no sentido da Arbor, subida Arbor, Elefa, após sair na aerovia. 5543, eu transpondo, controle 20.8. 130 Curitiba, nível 360, Arbor, Elefa, decola no zero, curva direita, pela Pergulo 2, na Sorocaba, será Alfa, 3, no zero, até Urana, 5543, transponder, 10.8, controle F, 59, na posição F2. Chame como plano, hoje eu falava 2. Olá, Salvador, muito bom dia, 3544, cliente da Índia, Rumo 50 para Aracaju. 3554, confirmado, do plano. Para o 00. 00, ciente, na minha escuta guardando, ainda não possui um plano. Sistema, tem que nem entrar, eu já retorno aqui, 34. Aguardando, 3514. Salvador, centro 517, posição 4 para prospecto de treinamento. Realizado, sem tag. Autoridade de treinamento 2. 090-087 da Gol, teria nossa autorização. Ainda não, estou checando o centro Recife e o seu plano. Só a questão do transponder, o 9087. Ok, estamos aguardando, muito obrigado. Tandrang 890, decola os 32, chega em controle no 208, bom voo. Salvador, bom dia, TAM 3890, decolado na sua escuta. Bom dia, TAM 3890, contato radar, voa nível 330, voa Puca. 330, voa Puca, o TAM 3890. 5553 transponder, em controle 120.8. 08 ou 97. Segunda saída, da curva direita da 10, da EOLE, da porta da Moabi. Da EOLE. Chegando na porta da Moabi. Pega acionamento, tá? Vou rodar. O 97.03 para o push, pega acionamento. Como push foi o 904? Sabemos, 904. Portão 10 autorizado, tá? Autorizado, o push pega acionamento com 904. 5594 na escuta. Na escuta, prossiga. 190 Aracaju já aprovado, agora copy. Ok, prossiga. Aracaju 190, decola pista 190, curva esquerda, depois ajuda Puca, Jama, pode voar direto a Aracaju. 5565 transponder e controle opera 120.8. Autorizado 190 para o Aracaju. Decolagem com vestida por Puca Jambo, após o que era Caju, transponder 565, controle 108, 35, correto, parte 3, em controle, fecha esse lado. Chamará, 5, alterno, 1-3-3-2-5. 1-2-5-1, alternado azul 4-0-6-9, obrigado, bom final de semana. Obrigado, bom dia. Mas a posição tranca no quarto e é autorizado seu próximo setor. Ok, não é 50 na zona. Brasília, 1 minuto cobra, opera subida Arbon, 360 já trocado. Entra aguardando a bola, certo? Pronto para o teste, está com 1-1-0 a bordo, 3 horas e 50, Campina. 04, teste aprovado, via Índia e Alfa, seguindo o aeroporto 02, até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, torre 1-8.95, ajuste 1-0-9, bom voo. Seja atualizado, teste via Índia e Alfa, segue o aeroporto, torre 1-8.95, ajuste 1-0-9, bom, 1-8-0-4. Escuta. 9087 na sua escuta. Tem como o senhor checar com a companhia e ver se o pessoal gostaria de contato com a gente da gente? Pra ver se consegue retransmitir seu plano. Ok, sem problema, a gente vai tentar e já retorna. Obrigado. Porque o PLN do C3C não possui nada, nenhum centro possui seu plano. Tá legal, obrigado. Salvador, C3597, está pronto para o táxi. 8-8 a bordo, autonomia de 5 horas e 20, alterna com 1. Eu tenho entendido, é 1-8-8 ou apenas 8-8? 88, 8-8. aprovado, Índia Alfa, até ponto de espera da 10, platô em 1985, ajuste em 18, por favor. 1018, Índia Alfa, 1895, 13, 10, boa tarde, bom dia, obrigado. Estou com só um banho da vinculação da cauda agora, quer dizer, não sei quanto se puxa, e assim que o tráfego passar, o PNC chama a tarde da baixa. Solo Gol no 607, para pushback acionamento, está no meia dúzia. No 607, meia dúzia, aprovado, no táxi. Chama na táxi mesmo, no 607. Para cópia. 5 na. Brasília, 360 aprovado. Volta para o jogo no 7. Decola no 0. Volta para a direita. Perfil da Arbol Elefa. Todos os números vieram para o jogo no 7. 1-0, direito, Arbol Elefa. 5-5-4-7. Transponder e controle 1-2-0.8. 3597, decola aos 40, chame controle no 208, bom voo. Controle Salvador, bom dia, TAM 3597. Bom dia, TAM 3597, contato radar, voo nível 380, cuidado. Cadão 380, arma, possibilidade de voar direto na Projava, 3597. Autorizado, Elétrico. Code Elef 3597, muito obrigado. Web 5891, com 95 a bordo, 4 horas e 50, aterrando Galeão. Galeão, 5 horas, então sofreu do cabelo. 95. 95, copiado, táxi aprovado, Web India Alpha, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera 218.95, com ajuste 10018, bom. Obrigado, da ponte espera da 10, 8, 9, 5, web 5891, 018. web. Vocês estão vindo ainda na escuta do som? Cinco 891, a Lima 10, só confirmando o ajuste no 018. 07 para o Santos, fundo 60, 4 horas, alterna Galeão. Tudo bem? Fundo 60. Provado, Índia e Alfa, teu ponto de cara no 0, 28.95, quando lá, ajustado em 1018. Índia Alfa, ponto de cara 18.95, gol no 607, 18. Gol no 642, pushback de acionamento, posição 1. A companhia cruzando a retaguarda, após o mesmo, está autorizado já está aqui no level 2. Autorizado após a passagem da aeronave da companhia, companhia voo no 642. Ali, Salvador, bom dia, voo no 804, decolado, curva da direita, perfil da IOC. Gol 804, bom dia, contato radar, no nível 360, vai Leda. 360, da presente, boa Leda, gol 804. Visão 87, cópia. A sua escuta, 907. Portal 350, rota 219, decola no 0 pela esquerda, subida Momo, transição para ti. 5002 o transponder, controle 120.8. Poderia contagiar novamente, repetir novamente pro gol 9087? Primativo, portal 350, rota 219. Decola no 0, curva esquerda, subida Momo, transição pro T. 5002 o transponder, controle 120.8. 5-0 autorizado, decola da 1-0, curva esquerda no perfil da Momo pro T. 5002 transponder, 1208 controle, gol 9087. Chamando pronto para o posicionamento. Chamará. Fala o voo no 705, gate 5, pushback acionamento. Autorizado, senhor. Entrando. Fala Salvador, o ápice é cargo 6570. 6570, Salvador para Recife, 350 já aprovado, só sobe. Pronto, cópia. 2A, Salvador Recife, 350, volta, via Perúcio 8, decola no 0 pela esquerda, subida Puca, Jambo, transição Caju, 5571, pode ver transponder, controle 120.2. Autorizado o Recife 350, conforme a rota do plano de voo, via Perúcio 58, saída Puca, Jambo, com transição em Caju. Curva esquerda após a decolagem, 5571 no transponder e 1208 o controle, ó, acertado 6570. Correto, senhor, quando for posicionado, pode 3. Camarão 6570. Para o posicionamento, gol 9087. 9087. Aguarde, se tu contar da companhia que está puxando, os ingressos aí no pátio, 3, seu pronto, chegou. Estamos no aguardo, gol 9087. Na escuta? Na sua escuta? Ok, quando entra a sua equipe de solo e se não tiver problema em puxar sem atrapalhar o tráfego da companhia, está autorizado. Deixa no táxi abaixo. Repetir o táxi, gol 907. Beleza, descending, please fly level 110. American Line 980, fly direct to Duna, distance 2000 feet, can make 1012. 2000 feet, 1012, direct to Duna, American 982. Bom dia, controle Webjet 5891, passando 3000. Mesa Webjet 5891, contato radar, cidade nível 360, saída alta. 360, posso aprovar a Elefa? Autorizado. Obrigado. Então, 3597, Semi Recife, 1260, Altern, 1288. 1260, 1288, 3597, bom dia. Bom dia. Approach American 980, confirm altimeter settings for Salvador. Washington, terceira 10, vento 150 graus, 99. Voz azul 4208, autorizado a chegar a Mari, desce para o nível 050. Mari, 050, aprovado o táxi, ideal, com a posição de paredão no zero, lá 18.9542, mídia 9 no ajuste. Morro. Ideal, 18, nem mesmo, como é que passou? 18.9542, pode esperar. 18.9542, mídia 9. Salvador, é o gol 1715, com 1158 a bordo, autonomia 0336, alterna Campinas. E 15 chamou pro táxi, ok? Afirmativo, gol 1715 com 158 a bordo, autonomia 0336, alterna Campinas. Sim, aprovado. Seguinte táxi companhia com o número 2, India e Alfa, 18.195, ponto espera 14, 19, ajuste, bom voo. QF, segue o táxi da companhia, India Alfa, 118.95 a torre, ajustado no 019, confirma. 360, obrigado. 116 a bordo, 3:37, alterna Recife. Provável táxi. Segue traço de companhia. Ideal, 18.25, ponto espera com a torre, 1019, bom voo. Ok, autorizado, prossegue na retaguarda do tráfego da companhia. Ponto espera 285, gol 9087. Na escuta, prossiga. Paulo, solicito o reboque do, da remota 13 para o ponte 8, parte 1. Autorizado. Agilizando, na nível possível, está reboque 10. Positivo, obrigado.